Voltando aqui ao pé da letra, estamos aqui com os integrantes da banda Malungo, o Natan e o Jaison. Acabamos de ouvir um som deles, um som bem soul, né? É uma banda soul, a gente pode dizer assim, rapaziada? Pode, cara, pode chamar do que quiser se a gente briga, porque a gente não consegue se definir também, entende? Então, até por isso que a gente botou o nome do CD, que é o meio que a ideia central do nosso primeiro trabalho aí, Batuque, Balanço, Groove, que são esses três elementos que a gente tem no nosso som, assim, em Santíssima qualquer música que a Trindade, gente então. chama. É, essa é a nossa linha mestra aí. Aí puxa pra soul, puxa pra funk, puxa pra coco, pra rap, ah, vai pra um mundo aí. É engraçado que agora, por exemplo, eu tava no banco, e daí o cara que me atendeu, ele era músico também, daí ele perguntou e tal, o trabalho de vocês, eu falei do CD, daí ele falou, tá, vocês tocam o quê? Daí eu falei, a gente gravou um CD agora, mas ele assim, que estilo que é? Daí eu falei, cara, sabe que eu não sei te responder? Daí eu falei, as nossas referências são brasileiras, internacionais, Tim Maia, Jorge Benjor, né? Tem muita coisa, muita referência de rap também, que o Jaison gosta bastante, e a gente no CD tem muito isso também. Mas assim, eu não sei dizer, a gente não sabe dizer, então é melhor que os É outros verdade. falem, assim, ah, Mas o ouvinte é uma coisa complicada, né? Tipo, por exemplo, quando o cara é músico ou trabalha na área, né? Ou pelo menos é um grande entusiasta da área, ele não pergunta, né? Ele primeiro ouve e ele mesmo define, né? Agora, quando é isso aí. uma pessoa que é um ouvinte, mais leigo, um cara que só curte, na verdade, música de uma forma, não vou dizer superficial, mas sensorial, né? Eles normalmente querem já saber, né? Que tipo de música é, né? E é uma coisa engraçada, é cada vez mais difícil, né, para alguém dizer, né? É legal mesmo, assim, eu normalmente faço assim, ó, que tipo de música tu toca? Desse, ó, vai lá escutar e tu decide, né? Aproveita e É compra o por CD, aí. né? É, Por aí. claro. Vamos dar uma ajudinha aí. Vamos que Isso. força. Mas vamos falar um pouquinho das referências, assim, de vocês como ouvintes, né? Vocês como ouvintes são normalmente o que tem aí no MP3 de vocês no carro, né? Cara, isso aí é uma. Pô, vai dar pra fazer uns 5 programas, então. Mas assim, Isso aí. ultimamente o que vem, porque normalmente eu sou um cara que gosto de, quando eu quero fazer um estilo de música, eu pego e escuto bastante algumas, né, você se empolga num determinado momento com algumas referências. Tem algumas fases, às Isso. E vezes, qual é a né? fase assim para desse CD, por exemplo? Pois é, então assim, não sei te dizer exatamente pelo resto da banda, porque cada um a gente tem um gosto musical que se aproxima. A nossa produção musical, né? Quem ouvir a nossa banda vai ver assim que exatamente o que tá ali é o que a gente gosta de tocar, entendeu? A gente tá tocando aquilo ali verdadeiramente, assim. Agora, o que a gente gosta de ouvir são as milhares de influências que chegaram nisso. Então, assim, pô, eu gosto de samba, gosto de rap, de rock, de muita coisa. E agora, por exemplo, assim, se for dizer um nome de um artista, né, que eu tô ouvindo direto sem parar, foi há uns 2 meses atrás, eu achei a discografia completa do Bill Withers, que é um cara da Black Music, assim, que eu já conheci um tempinho, não há tanto tempo, assim, né, porque tem muito artista que o cara vai garimpando. E eu achei a discografia dele, putz, não tô conseguindo tirar o cara do meu MP3, assim, entende? Então eu tô ouvindo o cara a milhões de vezes por semana, assim, não sai, não sai. Eu tô, sinceramente, há 2 meses ouvindo 3 CDs dele direto, de E o cabo a batera, o rabo, que assim. que faz isso aí? Então, assim, é por isso que tem essa identidade, eu acho, da banda. Nós quatro, a gente ouve coisas distintas, assim, né? Por exemplo, um gosta mais de samba, outro gosta mais de rap, outro mais disso, outro mais de soul music, por exemplo. Mas Mas todos gostam disso, mas todos gostam disso, vários né? artistas se cruzam no nosso gosto musical. Então, por isso que a gente acaba fazendo coisas, assim, bem, com bastante identidade, assim, eu acho, né? Mas, assim, de ouvir, cara, ultimamente eu tô ouvindo bastante coisa também do Curtis Mayfield, que o Jaison também gosta, que é também um cara do Funkão, né? funk, Soul. né, da Black Music, um grande nome internacional. E eu ouço coisas pop também, sabe? Eu gosto de ouvir coisa bem pop, assim, porque eu acho que o pop também tem arranjos bons, assim. Por exemplo, tem uma música que estourou agora do Daft Punk, que é uma música Get Lucky, tem 100 milhões de visualizações no YouTube, e nem é vídeo, é só a música, sabe? Um single que os caras lançaram. Então tem várias coisas assim que eu ouço para criar, ouvir e criar as nossas referências assim, mas não necessariamente eu fico pensando assim, pô, a gente tem que fazer isso. A gente ouve para sentir, pô, olha que instrumento o cara toca, que tem uma linha de piano, lá tem um cara que ele usa violino, o outro usa sopro, sabe? E a gente vai se inspirando assim e tentando Mais criar engraçado alguma assim coisa, aqui né? para o músico, né, que é, ele fica tem uma dificuldade. Eu fiz a pergunta e eu senti a dificuldade nos dois, né, de tentar justificar as referências, né? Né? Mas na verdade a gente normalmente tem coisas que a gente não sabe por que que escuta, né? Alô? Oi? Exato. A gente não sabe o que Isso escuta. foi. Eu sou do tipo do cara que eu escuto tudo, eu acho bom tudo, sou muito tolerante com tudo, né? Mas coisas boas duram mais tempo no meu MP3. É isso que eu percebo, entende? Né? Por exemplo, vou te dar um exemplo agora, Bruno, que o Jason passou para mim essa semana, um cara que ele conheceu assim, olhando na internet e tal, o Lucas Arruda, né? Isso. É um cara do Rio de Janeiro e tal, que a gente nem teve muito Do contato assim Espírito com ele. Santo, na verdade. Do Espírito Santo, que é produtor musical, acho também, e parece que gravou um disco agora e foi ele que gravou todos os instrumentos, né? Isso. E é uma linha bem soul, assim, tal, e ele lançou na França, nem lançou aqui, por um selo independente. Então, assim, coisa que a gente eu achei na internet sem querer, nem sei como é que eu achei o cara. E o cara que gravou todos os instrumentos, assim, o cara é muito instrumentista, ele que captou, ele que mixou, masterizou, fez tudo, É, entende? hoje o Então, Make e é um. Yourself tá muito forte, né? Só que, pô, o cara fez isso com uma qualidade interessante, É assim. muito legal. E daí a gente, então, o Jairson me mandou e eu ouvi, cara, e já ouvi várias vezes, assim, de sei lá, de Já 3, 4 virou dias pra cá, já fã. Se ouvi o muito. cara tiver aqui, já vai ser uma baita papo, então. Exatamente. Então, são coisas assim que é legal, né? Que a gente vai mandando, vai trocando figura assim e vai chegando E isso é uma coisa nova, assim, por Isso, exemplo, claro. né? Não, Esse o que cara é novo tem muito impacto. é chegar um cara que lança alguma coisa na França e é do Espírito Santo em Blumenau. Isso que é novo, E o cara nem lançou no né? Brasil Não, mas ainda, eu acho que entende? esse negócio de Então, mídia off tá bem forte, né? Vocês acreditam que a internet hoje é a mídia para a banda independente, não? sem dúvida alguma, porque é a questão do preço, né, cara, da acessibilidade. Só que também não é garantia de nada, né? Então, não tem garantia alguma. Ela tem milhões de possibilidades, agora ela não te Claro, né? garante Assim como nada. você tem a. Como é barato para você lançar, é barato para todo É mundo para todo mundo. te ver sem pagar nada também, né? Isso, e também é Isso. barato para todo mundo lançar, né? Então aí é que também entra aquela história, né? De quantidade não é qualidade. Então as coisas se tornam muito mais acessíveis, mas não necessariamente as pessoas conseguem chegar até ela ou digerir mesmo aquela ideia, porque nem dá tempo, né? Tu tinhas falado um pouco isso antes, assim, é tanta coisa que não sabe mais se é novo, se é Exatamente. velho. Agora, Então é interessante um momento. que o acesso é universal, né? Por exemplo, vocês estão escutando esse cara lá que vocês falaram Lucas Arruda. Oi? Como é o Isso, do nome? Espírito Santo. Lucas Arruda. Lucas Arruda. Se o cara Espírito pinta um Santo. show aqui, vocês vão, com certeza. Assim como qualquer um que se encarne no som do Malungo, porque viu no SoundCloud, né? E agora vai escutar aqui na Rádio Sarau também, né? Já é uma predisposição legal para ir pro show, né? Porque o que mais tá difícil é a pessoa sair de casa para ir para show. Eu vejo isso, né? E ainda mais se não tiver uma garantia de que vai curtir, né? Então, primeiro o cara tem que ter a primeira audição, né? Por isso que tem que chegar o acesso. Eu acho que isso é esse é a coisa mais legal do trabalho independente, assim, de ela ouvir em algum lugar, assim, sabe? Porque alguém mandou para ela, tipo, ah, ouve esse som aqui que é uma referência para mim, e ela ouvir e começar a gostar. Eu acho que esse é o maior, assim, o maior coisa mais legal que tem, assim, na música autoral. O cara chegar depois do show e falar, pô, que massa o teu som, né? A tua banda, pô, as tuas músicas autorais, os arranjos e tal. Acho que isso é o mais legal, assim, sabe? De tudo, assim, né? Do Do milagre, né? processo, De assim. chegar em pessoas que você nem imagina que poderia chegar, né? Isso aí, é Perfeito. isso mesmo. Gente, eu vou fazer mais uma pausa, vamos escutar mais um pouquinho da banda de vocês. Daqui a pouco a gente volta aqui no Ao Pé da Letra, estamos aqui com a integrantes da banda Malungo. Escuta o som, daqui a pouco a gente volta.